Fala galera, começando aqui o nosso Gavistática 16, eu sou o Flyfish, pra quem não conhece, hoje vamos falar de vilões do cinema, né? Esses seres que fazem parte da sétima arte. Não só os vilões do cinema, mas um top 5 vilões do cinema de cada um. Sim, vilões, sim, né, sim. E para isso, estamos aí com o Ike. Eu mesmo. O Fábio. E aí, pô. Nazareno. É, Nazareno. E a Vivi. Olá. O que é o vilão? Qual é o papel do vilão nos filmes? Já? Pra mim, o vilão é o cara que tá no filme, né? No caso, a gente tá falando de filme. Pra causar o problema que vai impelir o protagonista do filme a resolver, sacou? Ou tentar, pelo menos. É porque, assim, existe também aquela definição de anti-herói, mas eu acho que não pode dar essa definição de anti-herói pra um vilão, porque nem sempre o anti-herói é o vilão. E o que é um anti-herói e o que é um vilão? Um anti-herói é um cara que não tenta realizar atos heróicos, não tem atitudes nobres, nem nada disso, mas isso não quer dizer que seja um vilão, entendeu? Seria tipo o quê? Um anti-herói, em geral, ele não tem atitudes politicamente corretas, né? Mas ele não necessariamente ele é um vilão. Ele não quer, sei lá, foder com o mocinho. Ah, é o Wolverine, então. É. Por exemplo. Wolverine é um anti-herói. Exatamente. Mas a gente tá falando aqui de vilão, né? Vamos fazer o top 5 aqui da galera, né? Vamos começar aqui cada um falando o quinto lugar, né? Qual foi o que vocês escolheram para o quinto lugar? A gente podia fazer uma ordem, né? Vão rolar iniciativa, né, cara? Rolar iniciativa. Faz igual o pessoal do Voz da Terceira Terra. É, né, cara? Ah, eu posso dizer o meu, então. Manda aí. Vocês vão perceber que na minha lista não tem, assim, muitos... Aquele vilão mesmo, né? Alguns são meio fracos, mas que participaram de filmes importantes. Então, no meu quinto lugar, eu coloquei o computador de 2001, Odisseia no Espaço, HAL 9000. Putz, que tenta matar lá os astronautas. Pode lá. Crer. Mas é um vilão meio assim, cara. Que máquina é aquela história que... Até que ponto é maldade, né, cara? É. Ah, cara, máquinas... Já dizia o Azaghal, né, cara? Máquinas são indiscutivelmente malignas. É, né? A natureza maligna, né, cara? Se uma máquina tem uma lâmina sobrando, ela... Tá direcionado pra você, tenho certeza disso. Quais são os motivos de por que você acha? Cara, né? Primeiro porque o filme é muito bom. Isso não quer dizer nada. E eu acho que foi, assim, o primeiro robô do cinema, não robô, mas computador, né? Foi mostrado com uma forma de inteligência artificial crível. Outra coisa, eu posso ser meu herege, eu não assisti esse filme. Eu também não. Eu só vi a parte do macaco com osso, depois eu desliguei, tá ligado? Eu não achei esse filme, né, mas eu já ouvi falar muito desse vilão, mas eu não sei direito qual é o papel dele lá, o que é que ele tá fazendo lá na... O que acontece? Ele é o HAL 9000, ele é o computador que controla a nave, numa missão ao planeta Júpiter. E por algum motivo que eu não vou dizer aqui, senão, apesar de o filme ser antigo, estraga a experiência das pessoas... É, eu não descarto a possibilidade de... Os astronautas chegam à conclusão que é necessário desligar o HAL. Como toda máquina revoltada, ele não quer ser desligado, né? E aí, quem é o próximo? Eu posso falar, então. Manda aí, Flávio. Na mesma onda, também é um robô do futuro, né? É o T-1000 que eu coloquei aqui, do Exterminador do Futuro 2. Eu achei aquele Exterminador melhor até do que o próprio Schwarzenegger, cara. Não sei, eu acho que é porque, justamente por ser aquele carinha franzino, né? Ele não é exatamente franzino, né, cara? Ele é mais franzino do que o Schwarzenegger. Ah, diferente. Não, eu tô comparando com o Schwarzenegger, né, cara? Se eu comparar comigo, eu tô lascado, pô. Mas a própria expressão do cara metia um pouco de medo, né? Aquele cara tem uma cara de robô maligno, né? Aquele olhar dele. O rosto do sujeito é de robô maligno. Aquela expressão dele, que dá forma que você não vai nem ter coragem de zoar a orelha de abano, né, que ele tem, né, cara? Ele é meio imortal, né, velho? E ele tem aquele lance de que ele pode ser qualquer pessoa, né, cara? É, isso daí também faz parte. Aquele negócio, quando o pivete lá, o John Connor, não tá ligando pra casa pra falar com a madrasta lá dele, né? Aí o Schwarzenegger pega no telefone e fala, ó, filho, seus pais estão mortos, né? É, porque, mano, na verdade era o cara que tava se fazendo. Não, é legal quando a câmera afasta, né, que tá o sujeito com caixa de leite, né, cara? Uma caixa de leite e uma espada dentro da boca, né, cara? Aquela cena foi muito sinistra, velho. Mas então, o próximo aí, quem é, mano? Viu, Mike? Eu falo. Pode ser eu. Ah, você fala? Então, as damas Posso primeiro. Falar. Né? As damas primeiro é depois que a gente falou, né, cara? Entenda como quiser, né, cara? É, se a carapuça caiu, né, velho? Me ofendeu, tá ligado? Então, a minha lista É uma lista que tem um pouco de cada coisa, de tipo, tem animação, tem uns filmes de fantasia, algumas coisas assim. Ué, já tá se justificando pra falar que escolheu a bruxa, né? Madrasta, né, cara? Não, não foi a Madrasta Branca de Neve. Eu escolhi a Cruella de Vil. Puta! Cara. Pô, caraca! É, eu acho que teve algum trauma aí, viu, nessa vida. Pô, gente! Eu acho que seria mais justificável se fosse alguma bruxa de algum conto infantil, cara. Mas você fala do desenho ou do filme em live action? Ah, mas o filme e o desenho tem a mesma história. Mas nem sempre, quando tem assim, o vilão é a mesma coisa, né? Não, mas é. A Glenn Close faz bem parecida mesmo com o desenho. Então diz aí por quê. Por que ela é a... Você escolheu e por que que ela... O que que ela faz? E por que a gente não pode te xingar? Tem uma maldade maior do que você querer pegar filhotes de cachorro, matar, tirar a pele pra fazer casaco? Tem. Isso não é argumentação, é. Não é argumentação válida, não. Não, claro que é, pô. Eu acho uma puta... Querer exterminar a humanidade, por exemplo, é uma motivação bem maligna, eu diria. Eu peguei em comparação com o tipo de público, o tipo de filme. É, pra uma criança. Ah, cara, eu ainda acho que uma criança vai ter mais medo de um esqueleto robô do futuro com arma laser que vai matar toda a família dele do que eu acho. É que tá, né? Mas isso daí não é um filme pra criança, né? Ó, eu assisti esse filme quando era criança, mas como eu não tinha cachorro, né? Foi muito tocado, né? Eu tinha um dálmata. Ah, e tudo bem, ela tinha um dálmata, cara. Aí foi específico, né? Agora nós estamos desencavando os traumas das pessoas. Mas aquela mulher, ela tem uma cara de maluca, né? É ela que tem metade do cabelo branco, outra metade preta. Né? É, metade branco, metade preto. É, isso é assustador, né, cara? É. William Bonner que fale, né, cara? Ela esqueceu de pintar o outro lado, e né, o cabelo, cara? É pra sei cima lá. Também, porra, tá ligado? Tomou um choque, né, cara? É, cara. E agora, Ike? Então, minha quinta posição como vilões do cinema, eu acho que são... É, acho que é o Pinhead, eu diria que é o Pinhead. Mas, né, até não Pinhead como vilão em si, mas como uma representação de todos os cenobitas, né, das histórias do Clive Barker, baseadas nas histórias do Clive Barker. Cara, eu sou meio ignorante. Quem é Pinhead? Quem é Pinhead? Então, Pinhead, todo mundo já viu pelo menos uma imagem de um careca com a roupa de couro e um monte de prego na cara. Ah, é. E dá medo, é assustador. Sei. Ah, cara. Eu vou dar mérito a esse vilão, porque eu nunca achei o filme dele, mas eu tinha medo quando eu ia na locadora e via a capa do filme, tá ligado? Então, eu já dou um mérito pra ele por causa disso. Então, eu pessoalmente só fui assistir um filme do Hellraiser, a série Hellraiser, depois de uma certa idade, porque na época eu também tinha cagaço só de ver a imagem do cara. Mas, e pra mim, o que... principalmente torna ele como vilão que me fez escolher ele nessa lista foi realmente o visual do Pinhead e dos cenobitas em geral, que é uma parada bem, bem sinistra, né, cara? Bem na cara. E aí, Diego, qual é o seu quarto lugar? É você, cara. Eu sou o primeiro. É. O meu quarto, ele é uma das minhas definições de filha da puta, que é o Biff Tannen, do De Volta para o Futuro. É, eu acho que às vezes o Biff, ele tem mais um aspecto de capanga do que de vilão mesmo. É. Ele é idiota, né? É, que é também a temática do filme também, que é diferente, né? Mas ele tá ali pra f*** com o Marty, né? Não só ele, como cada geração dele, né, cara? Cara, eu acho que o Biff é um cara bem autoexplicativo, né? Todo mundo cresceu assistindo De Volta para o Futuro, conhece bem a figura. Pronto, meu quarto lugar talvez não seja tão conhecido assim. Eu coloquei o Stansfield, que é o personagem do Gary Oldman no Profissional. Você falou na análise. É. Apesar dele não ser... Eu acho que não é um filme tão conhecido assim. Toda lista que eu vejo é de, tipo, 50, 100 maiores vilões. Ele sempre tá no meio, né? Não vou deixar de colocar ele aqui também. Ele é um cara, ele é um policial corrupto, né? Ele é meio drogado também, né? E pra ele não tem diferenciação do... Se ele precisar matar ali, pode ser criança, mulher. O cara não pensa em duas vezes. Atira mesmo, né? E o Gary Oldman no papel também, né? Gary Oldman, ele costuma fazer uns monstros. Cara, o Gary Oldman é um cara maníaco, né, cara? Quando ele faz vilão, ele é muito foda. Pois é, cara. Quando ele foi fazer aquele Batman lá, que ele fez o Gordon... Esse Batman novo, ele fez o Gordon, eu não reconheci o cara. Ele desaparece ali, né? Pô, mas eu achei que ele fez um Gordon muito bom, cara, em vista. Não, ele fez muito bom, mas eu tô dizendo assim, que eu sempre achei o Gary Oldman era um cara louco, né? Tipo o Jack Nicholson, que a gente falou, né? Ah, mas pelo menos o... Eu achava que ele era aquele cara de um papel, né? Mas pelo menos o Gary Oldman, ele é um ator bom, né, cara? Ele consegue interpretar papéis, ele não tá sempre se interpretando. Diga-se passagem, consegue interpretar muito bem alguns papéis, né? É, não, ele é um... Ele tá entre os meus atores favoritos. Com certeza. Nesse, eu acho que esse daí é o melhor papel dele que eu já vi. Nesse filme, um profissional. Esse é um daqueles filmes que, apesar do personagem principal ser muito bom... Ele, como vilão, ele consegue roubar a cena, sabe? Ele fez o vilão escroto também, foi naquele Força Aérea 1, né? Daquele vilão maluco também, né? Cara... Assim, não, não como no profissional, mas daquele de vilão de explosão, é, né? É, não sei, eu não achei. Não vejo não, é muito ruim. É, ele fez no Quinto Elemento também, um vilão meio escroto, é, Quinto Elemento, né? Porra, cara, que vilãozinho horroroso, velho. É, eu, por isso que eu não queria citar, mas você falou, né? Mas mesmo assim, cara, qualquer merda que ele tenha feito... No profissional, ele se redimiu. É. Até as futuras merdas dele, né, cara? E aí, Vi agora, seu quarto lugar? Bom, meu quarto lugar também é outro de criança, que é o... É o Scar. Leão Scar, que é o irmão do Mufasa. Nossa, mano. Ah, o leão viado, né? Porra. É, mas isso não quer dizer nada, né, cara? Tem muito... Não tem nada a ver. Vocês já viram aquele videozinho da mensagem subliminar dele, do Scar? É um na dublagem em português, ele, quando ele morre, ele diz, eu sou bicha. Nossa, cara. Mentira, cara. Eu nunca vi isso aí, não. Puta merda. Eu vou tentar achar aqui e vou mandar pra vocês. Não, não, olhe, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. Não, eu não sou bicha. Que merda, cara. Pô, mas o Scar até vai, viu? É, pô, o Scar dá medo nas crianças. Eu tiro pelo meu sobrinho que tem medo dele. Pô, eu vejo assim, meu sobrinho vira pra mim e fala assim, tia, eu não gosto desse leão, eu tenho medo dele. Então pra mim, cara, se uma criança tem medo dele, quer dizer que o vilão, pro público dele tá funcionando muito bem, né? É, concordo. Já é baseado em vários outros vilões, né? Aquele lance dele querer matar o próprio irmão, né, pra assumir o lugar dele. Vilão usurpador, né? Agora você vê que você não precisa nem... É, e tudo bem que isso é um artifício de desenho, né? Você não precisa nem ver ele falar nem nada, né? Só pelo aspecto dele, apesar de ser... Tanto ele como o Mufasa serem leões, né? Você vê que até a juba do bicho é mais bizarra, né, cara? Mas, enquanto de um é toda penteada... E outra, né, cara? Ele é um leão com barbicha, cara. É verdade. Isso é sinal de vilania, cara. Barbicha. E aí, Ike? Então, quarta posição de vilão meu. Eu diria que é o vilão mais inócuo da minha lista, por assim dizer. Apesar de ser um motherfucker do caralho, que é o Predador. Predador. Eu diria nem que ele é tão vilão assim, ele é uma criatura amoral. É, o lance é que é da natureza dele, né? É, a natureza dele é um caçador e ele enxerga os seres humanos como outra caça qualquer, né, cara? Como uma pessoa ir numa savana africana pra caçar uma hiena, caçar um leão, sei lá. O que me coloca ele na minha lista... É que ele não é só um vilão brucutu, ele é um vilão que usa inteligência pra caçar as presas dele, né? Preparar... Diferente do Alien, né? Que é, diferente do Alien, que é só um monstro. Eu diria até que ele é um capanga, não é nem um vilão, né? Já o Predador, não. Ele é uma criatura que prepara emboscada, ele... No próprio primeiro filme tem uma cena que ele tá indo assim pra pegar o Schwarzenegger, o personagem do Schwarzenegger, né, o Dutch. Que ele vai pra pegar assim, o Schwarzenegger tá caído dentro de um, tipo de uma caverna que ele grita, vem, vem me pegar, que não sei o que. O Predador vai entrar, ele olha pra cima assim, vê uns espinhos, sacou? Com uma armadilha preparada contra ele, ele dá a volta. Ah, é, eu lembro. Pô, isso mostra ele que... Ele deve ter olhado, né, cara? É. Que amador. Que noob do cara. Mas isso é que eu acho muito foda nele, porque além de ser uma criatura inteligente, ele tem a manha de caçar, ele é um vilão cheio de subterfúgios, né, cara? E ele também é um vilão cheio de rituais pra fazer o que ele faz. Ele tem aquele lance, tipo, a presa, ele caça as presas que não são dignas, arranca a pele delas e pendura numa árvore. Aí quando ele chega a presa realmente eleita dele, ele vai lutar corpo a corpo e tal. Pô, isso eu acho muito foda. Ah, e as armas deles, eu acho que porra, são muito bem boladas, né, cara? É, e o arsenal alienígena dele é uma atração à parte, aquele, né, lance da camuflagem, o próprio... Aquela rede que ele solta também, né, que porra, aperta, muito louco. O cão de plasma, né, cara? Porra, muito sinistro aquilo. Sim. E o próprio visual, né, cara, do monstro no filme, que ficou muito bem feito. Bem original, né? Mesmo sendo um filme antigo, os efeitos da camuflagem, o vilão é original e tal. Pô, muito foda, cara. E aí, quem é o próximo? Sou eu, né? Agora é a terceira rodada. Então, meu terceiro vilão talvez não seja muito conhecido. Que é... Lá vem. Ele é um personagem do Javier Bardem no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Putz, esse cara é muito foda. É maluco, cara, pô. Um assassino, né? E decidia se ia matar as pessoas inocentes. Decidia no... jogando a moeda, né? E esses momentos no filme eram, assim, de você suar frio, cara. Tensão, né, cara? É. Mas o quê? Tipo duas caras, é o esquema dele? Eu imagino que esse cara é um vilão ainda pior, porque se você fosse a vítima, cara... Porque imagina, o cara querendo te matar com aquela cara de sinistro e aquele cabelinho de beiçola. Você não podendo rir na cara dele, né? Xingue, né, filho? Xingue. Você fica assim naquela, pô, eu rio ou me cago? É, ele entrava assim, entrava numa loja e olhava assim pro vendedor e começava a jogar uma moeda. E pô, esse cara ali agora, velho, que ele vai matar o cara assim do nada, pô? Não, e esse cara usa uma das armas mais motherfuckers que eu já vi num filme, cara. É uma 12 com silenciador. Isso é inacreditável. Nossa. Não, cara. Nunca vi isso. Não era uma arma normal, não. O que ele usava era uma pistola de ar, um negócio assim. Ah, isso é no início do filme, que ele usa um cilindro de ar comprimido com isso, aquela parada de matar boi. Cara, aquilo é muito doido, velho. Muito insano, velho. Então, sou eu agora? Terceiro lugar. Terceiro lugar, eu elegi um vilão sobrenatural. Que é o demônio Pazuzu do Exorcista. Não analisando no aspecto mesmo religioso, mas no filme unicamente, né? Foi um bicho que deu muito medo, cara. Ainda mais por ser aquele negócio de você tá em casa, onde você se sente seguro, né? E do nada, uma pessoa da sua casa fica possuída pelo demônio e fica fazendo bizarrices, incluindo ficar com o rosto todo desfigurado, cara, né, cara? Esse demônio poderia ser o meu primeiro lugar, cara. Ele é sinistro, velho. Acho que em matéria de medo mesmo, da minha lista, esse foi o que me deu mais medo. Sendo só analisando o aspecto medo, esse daí de todos foi o que me deu mais medo. Agora, esse nome, Pazuzu, em nenhum momento é dito no filme. É, cara, isso é aquele tipo de coisa. Eu não sei se foi dito no segundo ou no terceiro. Eu acho que é dito em algum lugar... E se não for dito, pode ser identificado pela iconografia que é mostrada no filme, porque Pazuzu é um demônio, tá na mitologia cristã como um demônio, e ele também é um demônio mesopotâmico, se eu não me engano, da pestilência e do vento. É, no começo do filme, eles estão no Iraque, né? Então deve ser mesmo. É, se eu não me engano, eu não tenho certeza, posso estar falando a maior merda aqui, mas eu acho que é citado naquele mais novo, sabe? Que fala do começo lá, né? Ah, sim. Eu acho que fala ali, que ele dá o filme ele dá um foco maior no próprio demônio, né? É. Diferente do primeiro. O lance é que o Pazuzu, ele é um vilão que dá medo. Até na vida real, né, cara? Porque os caras fazendo filme, morreu, sei lá, 7 fazendo filme. Ah, não teve um negócio que teve um incêndio, né, parece? É, até a estátua do... Mas eu acho que é muito marketing aquilo ali, né, cara? O negócio é que todo filme ocorre acidente, não tem esse, todo, né? Tem, agora, se ocorre em um filme desse tipo daí, é claro que é coisa... É, tipo, se eu não me engano, a estátua do demônio sumiu durante as filmagens, teve umas doideiras assim. Puta, né? Sério, eu não sabia não. Mas, olha, uma das coisas que me fez eu não assistir A Paixão de Cristo, que eu fiquei muito puto, foi ver o Jim Caviezel dando uma entrevista, dizendo que um raio atingiu ele. Ah, quando ele tava na cruz. Ah, eu vi essa história. Aquilo eu achei idiotice, aquilo, cara. Aí não gostei dessa porra. É. Revoltou, né? Revoltou. Sim, era o terceiro lugar depois de mim, quem era? Eu. Era a Viviane agora. Meu terceiro lugar agora não é de desenho. Tá. Felizmente. É. Mas é o terceiro lugar, é muito bom, cara. É o Sauron do Senhor dos Anéis. Não, se redimiu, né? Se redimiu agora. É. Mas o Sauron, o que é o Sauron, né? Porque afinal de contas ele é vilão, mas ele não. Ele não aparece. Ele só aparece em flashback, né, cara? É porque ele não tem um corpo, né? No filme. Durante o filme ele tá sem corpo. Sauron é o maior vilão da Terra-média de Ele é mal, cara. Do momento, né, cara? Do momento também. Não, pô. Ele é mal. E ele é mal de verdade. Ele é um mal. Ele é o aprendiz do cara mais mal. Ele é o braço direito ele do... Ele é mal e ele é o aprendiz do cara mais mal. E ele faz maldade com muitas pessoas boas, por isso que ele é mal. Mas por que ele é mal? Quem foi que ele matou? Quem foi que ele matou? Muitos elfos. Ah, cara, mas eu não culpo ele por matar os elfos, não. Que vai além dos filmes, eu não entendo nada. Seu sem cultura. Cara, não posso nem comentar esse vilão, porque eu acho o Senhor dos Anéis uma chatice. Caraca! Não, Brad, derruba corre, ele, mano. Derruba ele. Derruba. Eu vou ser crucificado agora. Como assim, cara? Você não gosta de Senhor dos Anéis? Cara, aquilo é muito chato. Não acredito, não. Deixa eu dar um psionic punch agora. Cara, o segundo filme... Eu não vi a hora daquele negócio. Ele tá falando isso só pra implicar. Ele tá falando isso só pra implicar. Não, cara, é sério. Caraca, mano. Vou te bater com a Silmaril na cara até você se convencer. Você gosta ou não gosta? Pá! E agora? E aí, é brilho suficiente? Vai dar uma de Pinhead, né? Mas falando do Senhor dos Anéis, o Sauron até entendo, mas... Acho que pelo o fato de ele não aparecer tanto, do Senhor dos Anéis, eu prefiro muito mais como vilão o Witch King, que na verdade é mais um capanga foda, né, cara? Que é aquele. É o líder dos espectros. Ele é o mid-boss, né? É o líder dos espectros do anel. É, o bicho quando chega lá naquele. Cara, mas aí é que tá. Quando eu fui colocar, eu pensei até em colocar o Saruman. E aí depois eu pensei, pô, mas o Saruman é o palmandado, né, pô? Mas é um vilão muito ausente, né, cara, o Sauron. É porque em nenhum momento ele tá ali presente mesmo, né, velho? Só tá ali meio que comandando. É. Observando, né? E comandando. É porque ele não é só... ele não é só um vilão físico que tá ali que você pode matar com um tiro na cabeça ou com uma espadada no bucho, sacou? É um cara que não vai morrer. Ele é a encarnação do mal. Ele é tudo que acontece de ruim na história do Senhor dos Anéis é por causa dele, sacou? Direta ou indiretamente. Ele sempre tá ligado às maldades. Ele tá sempre ali. Uma influência. E ele é o vilão sem face da história. Você não consegue chegar a ele. Você sabe que aquele exército de orcs que tá vindo na sua direção foi mandado por ele. Você pode matar todos os orcs, mas você sabe que uma hora ele vai mandar mais orcs atrás de você. Vai mandar um espectro atrás de você ou vai mandar uma criatura ainda pior, sacou? Ele é um vilão sem, tipo, sem limites. Ele não tem nada que impeça ele de conseguir o que ele quer, a não ser a resistência das outras raças civilizadas. E eu acho que o que torna ele ainda mais maligno e mais foda nessa lista é que ele não é um vilão porque ele teve uma infância difícil ou coisa do tipo. Né, cara? Ele é um vilão por escolha. Inclusive, a forma física dele, ou a forma não física dele, é escolha própria dele estar daquele jeito. É, porque ele pode assumir várias formas. Ele pode assumir a forma que ele quiser. Tanto que ele, até nos livros, ele já teve a forma de Anatar, o Senhor dos Presentes, que era uma forma bela e tal. E no filme ele tá... Então, só que no filme ele tá daquele jeito porque ele ainda tá retomando o poder, né? Então ele não consegue assumir nenhuma forma por enquanto. Mesmo sem uma forma física, a forma que ele escolheu foi a forma de um olho de fogo, sacou? Intangível no alto de uma torre. Imagina o que passa na cabeça de uma criatura para ele escolher ser isso. Pra ele escolher ser um olho. A própria fortaleza dele e tudo, você já vê que é tudo distorcido, né, cara? É tudo feito de metal negro, de pontas, de né, sombras, afiado. Então por isso que eu acho que ele é um vilão ultra foda da história. Pois é, e agora? Quem que é? Fábio com o segundo lugar. O meu segundo lugar chama-se Alex Delarge, de Laranja Mecânica. Desenterrou. Que é adébito da ultra-violência. Agora, esse é um daqueles vilões que eu já ouvi falar muito e nunca achei. Então, fala aí. Esse é um vilão protagonista, né, cara? É, vilão protagonista. Esse cara que curte Beethoven, né, cara? Exato. Escuta Beethoven. Ele e os amigos dele são tipo uns terroristazinhos, né, que saem cometendo violência assim, pela cidade. E eu lembro, faz muito tempo que eu vi o filme, né? Mas eu lembro que eu fiquei bastante impressionado, porque ele tem cara de maluco. E, cara, ele mata com crueldade, assim, imensa, né? E tudo muito, muito mostrado com todos os detalhes, né, no filme. Ah, é? É o precursor de Jogos Mortais, essa linha aí, hein? Ele não chega nesse nível, né? Mas, por exemplo, ele mata lá uma mulher com... Achei um pênis gigante, né? Consolão. Nossa, cara. É um coçolo gigante na cara da mulher. Assim. Cara, é bizonho. E ele mata cantando, né? Singing in the Rain. Cara. É. Então sou eu. Meu segundo lugar é o Darth Vader. Que é até um... Já é um clichê em todas essas listas. A gente vê o Darth Vader muito como primeiro lugar, né? É, ele é sempre primeiro. Na minha lista eu vou colocar ele como segundo aqui pra quebrar um pouco essa regra. Por um único motivo. Apesar de eu gostar muito do Darth Vader, Star Wars tá entre a saga, os filmes que eu mais gosto, mas... Eu acho que o Darth Vader, originalmente, ele não era tão f*** assim. O povo meio que deu uma maquiada nele. É, se você olhar no episódio 4, que foi o primeiro filme, o Darth Vader ele não é tão fodão como ele tá no episódio 5, Império Contra-Ataca, né? Eu acho que o cara fez um sucesso, assim, que o pessoal viu que valia a pena investir mais nele, né? Mas, assim, eu não tiro o mérito dele, eu ainda acho ele um grande vilão, mas é porque tentei separar um pouco do clássico do que da minha opinião mesmo, né? Se for olhar pelo aspecto clássico, eu acho que o Darth Vader realmente merece o primeiro lugar, né? Mas eu não vou nem explicar o que é o Darth Vader, que, pelo amor de Deus, né? Até quem nunca assistiu Star Wars sabe quem é o Darth Vader. Qualquer pessoa normal, se você perguntar, pense no primeiro vilão, o primeiro vilão vai ser Darth Vader, né? É, certamente, cara. De cinema é um grande ícone, né? Eu acho que ele é praticamente o símbolo do vilão no cinema, cara. E o Darth Vader, engraçado, que se você olhar naquela ótica dos anos 70, o cara é um vilão mó trash, né, cara? A própria armadura, a capa, o jeito dele é um mó trash, mas conseguiu sobreviver a todo esse tempo e não ficou datado, né, como muitos outros vilões, né? E isso é um grande mérito do Darth Vader, né? É, ele é muito foda. Ele tem uma calculadora no peito e isso não ficou trash, né, cara? Cara. Eu acho que ele começa a perder um pouco o estigma do vilão no final do Império Contra-Ataca, pra mim, assim, né? Que é quando ele começa a descobrir ali, você é meu filho e tal, aí fica aquela... É, fica um pouco diferente a Eu coisa. Acho que ali ele ainda não perde, não. No final ele se redime. Eu acho que ali ainda exalta mais o aspecto vilanesco dele, porque ele não só sabe que o Luke Skywalker é filho dele, como ele vai matar o Luke se ele não for pro lado dele, sacou? E, tipo, o objetivo dele é corromper Sim, o Luke, Sim, mas eu acho que o Fábio quis dizer, eu acho que ali é porque o Império Contra-Ataca meio que... Foi o filme do Darth Vader, acho que é inquestionável. O Império Contra-Ataca é o filme do Darth Vader. Mas eu acho que já no Retorno de Jedi... Talvez o George Lucas tenha pensado nisso, não sei. Eles quiseram dar um enfoque maior no Imperador, que não tinha aparecido desde então, né? Isso. Acho que eles tentaram superar o Darth Vader, mas não conseguiram, né? Mas... O Imperador é um personagem bem xoxo, né? Pra falar a verdade. É, o Imperador, ele tem alguns momentos interessantes, mas no geral, acho que ele não convence muito, não. Não chega... Ninguém lembra do Imperador, cara. Depois, tem gente que eu acho que nem sabe que existe o Imperador, né? Eu acho que o Imperador, ele é mais lembrado pelos lacaios dele do que por si só, né? É o Sauron, né, cara? É, porque o Imperador, você vai lembrar do Darth Vader, primeiramente. Depois você lembra do Conde Dooku, que é foda também. E o próprio Darth Maul, que não falou uma palavra, né, Darth quase. Maul, que é um... Que é foda, mas é um dos vilões mais... Mal aproveitados da série, né, cara? Acho que só perde pro General Grievous, em termos de falta de aproveitamento. Era um vilão muito promissor, mas... Mas tinham muitos vilões quando foi o filme dele e acabou não dando pra fazer. Eu acho que no final das contas a gente vai descobrir que o verdadeiro vilão do Star Wars foi o George Lucas, né? Pois é, né, cara? Agora é o segundo lugar da Vi. Meu é o John Doe, do Seven. Porra, esse vilão, ele... Boa parte do que a gente conhece dele, sei lá, nos 95% do filme, iniciais, o que a gente sabe dele, na verdade, não é sobre o vilão, é sobre o trabalho dele, né? Sobre como ele age, né? As maldades dele. É, você não sabe como ele é. Fisicamente. O jeito dele, mesmo a personalidade dele, você não sabe. Você só sabe dele através do trabalho dele, né? Se pode ser dito que é um trabalho. Né? Através da obra de arte dele. Na verdade, né, ele é tipo um doido, né? Que o objetivo dele lá é pra punir os pecadores, os sete pecados capitais. A motivação dele é essa, né? Ele tem uma coisa que é meio que... Ele não se acha o vilão, ele, né? Não. Ele se acha que, na verdade, ele tá ali para meio que fazer a justiça dele. Não, ele tá ali pra mostrar como a humanidade tá muito podre, essas coisas. Ele quer que as pessoas se atentem e não cometam mais, né? Daí ele pune as pessoas como se ele fosse Deus, né? Esse foi um vilão do Kevin Spacey que eu até gostei, sabe? Porque normalmente quando ele faz o vilão, eu tenho vontade de rir. Eu gosto muito desse ator. O Kevin Spacey é um ator foda, né? É. Agora, esse filme é aquele que, se você está na depressão, cara, não assista, tá ligado? Se você gosta de filme policial, assista, mas você não pode assistir no momento que você está desacreditado no mundo. Inclusive, tem uma frase muito foda desse filme pro personagem do Morgan Freeman. O Morgan Freeman, que a gente já falou tanto, né? O sábio da taverna. ele é o rei das frases feitas, né, cara? O sábio, né? Ele é um sábio. E ele tem uma frase que é muito foda nesse filme, que você fica naquela refletindo, né? Que ele tá, na verdade, parafraseando um pensador aí, que eu não lembro quem é. Ele fala, o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele. Aí depois ele conclui o filme dizendo, né? Eu acredito na segunda parte, tá ligado? É. E isso daí dá aquele... aquela finalização no filme que é muito foda mesmo. E... pra quem não assistiu Seven, a gente não chegou a dar nenhum spoiler maior aqui. A gente só falou quem é o ator que faz o assassino. Mas isso não vai mudar em nada, né, cara? Também não adianta nada, ele cara. Ele podia ser qualquer um, né, cara? É. Não, não faz diferença. Não existe spoiler sobre o assassino nesse filme. Então assistam Seven, que realmente... É um filme excelente. Segundo lugar do Ike. Então agora eu não vou falar o meu segundo lugar, né, cara? Que era o Sauron. Vou falar o terceiro. Que é o Darth Vader. E por que eu colocaria ele em terceiro lugar atrás do Sauron ainda? Porque aqui eu tô fazendo mais uma escalabilidade de vilão, sacou? O Sauron pra mim tem aquele lance de ser o mal supremo, quer dizer, o mal quase supremo, praticamente onipresente e inatingível. O Darth Vader, ele já é um vilão, o símbolo da maldade. Mas ele ainda tá presente. Ele ainda é uma pessoa, não é mesmo, né, cara? Dá pra matar, né? Não que seja fácil, cara, mas... Cara, até tem máscara, ele tem jeito de vilão, aquela cara... Ah, mas era uma coisa que eu queria falar aqui. Eu não sei vocês, mas eu me decepcionei muito quando vi aquele ovolino lá. Ovolino? Cara, aquela voz... Cara, murchou, velho. Parece um ovo, e ele tem aquela... papada de Jô Soares, tá ligado? Também assim. Mas você tá querendo o quê? Quantos anos o cara tem? Cara, mas sei lá, né, pô. O Obi-Wan ficou mais conservado que ele, pô. Porra. Mas o cara tava. Tudo bem que o cara torrou, né, cara? O cara não tinha os quatro membros, tava todo. Todo fatiado, né, cara, dentro da armadura. Todo a única queimado. Coisa que se segurava ele inteiro era a armadura. A impressão que a gente tem é que ele era gordo, né? Mas é o que eu tô falando, pô. É que ele não é assustador, tá ligado, quando tira a máscara. Ele parece por meio isso que... que ele tem a máscara, né, cara? Sabe o... né, cara? Se ele tirasse aquela máscara, ninguém ia levar ele a sério, né, pô? Eu achei ele meio nojento quando ele tirou a máscara. Sei lá, eu acho que ele lembra muito aquele tio funério, pô, da família Adams, tá ligado? É mesmo. Com aquela olheira. Tio Chico. É o tio Chico. É o tio Chico, né, cara? Porra, de onde você tirou essa porra? Não sei o que falar. Cara, você deu a definição certa agora. É o tio Chico. Eu acho que o lance, o Darth Vader sem a máscara, ele parece realmente um cadáver, cara. Aquela brancura, veia escura, mesmo, porque tecnicamente era pra ele ser um cadáver, né? Mas, que eu acho foda nele também é que antes dessa viadagenzinha de midichlorians e dessa trilogia nova, antes... O que dava a entender é que aquela deformidade dele não era porque ele foi queimado na lava e sei lá o que. O que dava a entender é que ele era deformado por usar o lado negro da força, né, cara? Perdeu a mística, isso, né? Isso era outra parada que eu achava foda nele. Sabe que eu nunca pensei nisso, né? Eu também não. Eu sempre achei que tivesse sido o Obi-Wan que tivesse lascado a cara dele todinha, sabe? Eu sempre achei que fosse esse lance do lado negro, porque os dois únicos usuários de lado negro que aparecem no filme... Tanto ele quanto o Imperador são deformadaços, né, cara? Eu também achava que era por isso. Depois teve aquela cena ridícula do Mace Windu. Já o Imperador, eu por muito tempo achei que ele não era humano, sabe? Que ele era tipo aqueles caras lá do Java, sabe? O Hutt. Não o Hutt, aquele meio aquele lacaio dele lá que tem uma cabeça sei qual é. Eu achava que ele tem um olho vermelho. Eu achava que era tipo aquele bicho lá. Agora também, isso que a gente falou do Darth Vader não ser muito assustador, tem uma coisa que pode ser meio justificável, que é, de qualquer forma, na hora que ele tira a máscara, o Darth Vader ele já voltou pra luz, né? Porque eu já vi umas representações, ilustrações e coisa do Darth Vader sem a máscara, que ele tem uma cara mó assustadora, sabe? Com os olhos meio malignos, cara, se você ver, tem no... Esse MMORPG novo que vai sair do Star Wars, acho que é The Old Republic... mostra, tipo, uma fase intermediária do Darth Vader, antes dele colocar a armadura clássica, mas depois dele já tá todo fudido, sacou? E ele só com, tipo, uma máscara que pega só o nariz, assim, a boca, sacou? E ele tá sinistraço, cara, achei muito foda esse visual dele. É, mas aí também não encaixa em nenhum momento isso, né, na trama mesmo. Ah, eu acho que encaixa, cara, só não mostra, porque, tipo, não dá em nenhum momento, dá um período certo de quando ele colocou a armadura por completo. É, claro que dá, pô, porque quando ele, no episódio 3, quando ele se fode lá todo, logo o depois. Imperador já é. Chama ele, já bota a Não, cara, a mas aquela cena dele colocando a armadura pode ser em qualquer período no futuro, depois que ele foi escrotizado. Mas, cara, ele tava sem braço, sem perna. Todo queimado. Ué, colocaram ele na mesa de cirurgia e curaram Deixaram ele. Esperando o cara se queimado 10 anos lá pra colocar a máscara só depois. Não, porra, é isso que eu tô falando. Pegaram, resgataram ele, cuidaram dos ferimentos dele, colocaram membros cibernéticos nele. Aí mandaram ele pra matar Jedi por aí, e depois voltaram e colocaram o resto da armadura. Mas aí que tá, pô, nessa hora que eles estão colocando a armadura, eles estão colocando também os membros. Isso. Só se for uma troca de membros, né, cara? Diz, ó, tá vendo essa perna aqui, vou botar outra. Ué. Foi isso. A gente já tem provas de que lutar contra Jedi não é uma coisa muito segura pros dedos, né, cara? E sabe por quê? Aquela é a primeira vez que ele coloca, porque quando ele se levanta, o Imperador meio que diz, né? Lord Vader, rise, né? Se levante. É, como se ele tivesse caído desde a batalha final. Ah, eu ainda acho que não... Mesmo porque eu tô desconsiderando aquele final que é ridículo. aquele no dele, meio Frankenstein, é muito ridículo. Então, cara, agora vamos ao primeiro lugar. Fala aí, Fábio, seu primeiro lugar. Então, se eu fosse não usar a racionalidade, eu colocaria o vilão do Exorcista, né? No meu primeiro lugar, que foi o que mais me deu medo até hoje, como você disse, né? Flyfish. Mas eu queria fazer uma menção aqui no meu primeiro lugar, que eu acho que foi o vilão mais bem caracterizado, né? Talvez seja pouco conhecido também. Na verdade, é uma vilã. Que foi a vilã feita pela Kathy Bates no filme Louca Obsessão, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme. Esse eu não conheço, não. Situa a gente aí como é que é a história e o que é que ela faz. A história, o personagem principal é aquele ator James Caan. Não sei se vocês conhecem, daquela série Las Vegas. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é, né? Ele fez, eu acho que, um filme com Schwarzenegger também. Ah, ele fez o Sony do Poderoso Chefão. Ah, ah, pô. Falava antes, né, pô? Falava agora antes, cara. Agora sim, agora nós estamos conversando. Então, ele é um escritor desses livros de banca de revista de mulher, tá ligado? Tipo Sidney Sheldon, assim. Tanto que o nome dele no filme é Paul Sheldon. A mensagem subliminar, né, cara? Porra. Aí ele, depois de finalizar um dos livros dele, de uma série famosa chamada Misery, ele tá voltando pra casa de carro e sofre um acidente. E quem ajuda ele nesse acidente é essa mulher, Annie Wilkes, o nome dela. Já sei. Que é uma enfermeira que é fã dele. Só que é uma fã stalker, tá ligado? E, cara, o filme é muito tenso, velho. E a mulher é muito maluca, velho. Cara, eu já vi esse filme, mas só uma cena dele... Eu acho que sei qual é a cena. Ficou queimada a ferro quente na minha cabeça, eu não lembro de mais nada. É do cara deitado na cama e a mulher vem com a marreta e dá nas pernas dele pro lado, maluco. Puta, essa cena que é foda. Pariu. Sei, esse filme é muito doido, cara. Por que ela fez isso, cara? Pra ele não ser hospital. Não tô ligando isso. É porque, nossa, nesse momento, cara, do filme, ela... O que acontece no filme? Eu vou contar tudo, certo? Ela, por ser fã dele, pede pra ler o manuscrito do livro. E o que acontece? Ele mata a mulher, a personagem principal do livro, que é a Misery, né? E ela fica maluca com isso, velho. Fica doida. Mais doida do que já é. Aí ela tenta fazer com que ele mude o final, né? Fica prendendo ele lá, uma vez que ele tá doente por causa do acidente que sofreu de carro, né? E ela quebra as pernas dele depois de uma tentativa dele... Cara, que história original, né, cara? Se eu não me engano, muito posso estar falando besteira, é um livro do Stephen King. Ah, esse. Sim. Pô, bem legal, cara. Pode crer. Acho que até vou atrás, Louca Obsessão. Louca Obsessão. O filme é bom, velho. Então, esse é o meu primeiro lugar, porque eu acho que foi o vilão, assim, mais bem caracterizado que eu já vi até hoje, assim, foi aquela mulher. Pode crer. Então, o meu primeiro lugar, como eu falei... Eu tive que botar na balança aqui entre o clássico e a minha opinião mesmo, né? Dispensei o Darth Vader do primeiro lugar. Coloquei aqui para o recente Coringa, do Dark Knight. aqui. O, não o Coringa, quando eu falo aqui, é do Coringa específico do Heath Ledger, do Dark Knight. Né? Eu não tô botando o Jack Nicholson aqui, porque apesar do meu pai falar que o Jack Nicholson é muito mais pirado que o Heath Ledger, que ele acha que ainda é melhor, eu não me assusto com o Jack Nicholson, sabe? Eu ainda prefiro o Coringa do seriado da década de 60. Não, pô, que é isso, cara? Mais um vilão viado, né? Sacanagem. Eu acho que aquele é mais doido que o Jack Nicholson e o Heath Ledger juntos, cara. Mas é o pior que esse Coringa aí, desse que você falou aí, pô, ele é o mais fiel de todos. Se você for ler a primeira aparição do Coringa, como eu tive oportunidade esses dias de dar uma lida, ele é bem daquele estilo mesmo, cara. Esse Coringa novo do Heath Ledger é uma coisa nova mesmo, cara. Mas você nota que o cara tá tentando de tudo deixar o filme mais realístico, né? Deixar aquela coisa assim, tentando mostrar que aquilo realmente seria possível de acontecer na vida real. E você vê que aparece um cara piradão, todo pintado, né? Todo louco, e eles entrando no meio dos mafiosos lá, né, cara? Aquela cena dele entrando lá já mostra pra que o cara veio, né, cara? Muito foda, cara. O cara, ele tá ali com dinheiro de todos os chefões do crime, né? E ainda fica provocando o cara, dizendo, ó, cara, vocês falaram que meu terno é barato? Não, na verdade foi bem caro e eu cachei o dinheiro de vocês pra comprar o terno, né? E ele vem com aquela historinha do truque de mágica, né? Não, por que você veio aqui, cara, né, cara? Isso é foda, não, velho. Por favor, um minuto de atenção pra vocês, um truque de mágica, aquela parte do lado. Cara, e uma parada muito foda sobre o Coringa do novo filme é que, apesar de não mostrar muito na tela, ele é um vilão extremamente violento, de forma até meio implícita. Quando aquele mafioso negão vai, tipo, põe uma recompensa na cabeça do Coringa, os caras levam ele, e ele entra, mata todo mundo, que não sei o que, no final fica só dois ou três caras. Você tá precisando de pessoal novo aqui pra nossa equipe, né? Isso, cara. Ele só quebra um pedaço de taco e deixa lá. Quem sobreviver, a maneira comigo, que ele fala, né? Cara, a gente tá precisando de pessoal, mas só temos uma vaga, né? Então, por favor, pessoal, vamos acabar com isso rápido, né? Aí dá um taco assim, e a cena corta. Tá ligado? Cara, é muito foda. Ele é um filme extremamente violento, mas você não vê sangue, né? Pelo menos muito sangue, assim, a gente não vê, né? É sempre nessas coisas, né? Ele dá ideia. Parada bem implícita essa coisa, isso é foda, velho. Esse novo filme do Batman ficou muito bom mesmo, foi o que deu uma revitalizada, porque eu já tava meio desacreditado no Batman, viu? Desde quando falaram do Batman Begins, eu olhei assim, ih, cara, Batman, outro do Batman, depois daqueles outros, né? Fiquei, caralho, outro Batman. Mas foi um cala-boca na minha cara que ele deu. Eu gostei, tá ligado? Até pelo trailer, na época, você via que ia ser uma coisa séria, né? Dentro da realidade, né? Parada mais verossímil, né? Você vê que, o que eu vi alguns amigos meus comentando, dizendo que, às vezes, se você se abstrair um pouco da origem do filme, pode dar a impressão que é um filme policial, né? Principalmente esse segundo, né? Do Dark Knight. Ele é um filme policial com heróis, né? É um filme policial que, por acaso, tem dois malucos fantasiados nele, né, cara? Não, e também aquela história que o personagem do Gary Oldman, o Gordon, no final do primeiro filme fala, né? Que é justamente quando dá a introdução pra o Coringa. Ele até fala antes, né? Mas você vira pro Batman e fala, né? Você considerou a escalabilidade? Isso. Ele não entende direito, né? O Batman fica meio sem entender. Ele fala, nós começamos a usar colete à prova de bala e eles começam a usar munição perfurante de armadura. Isso. Nós usamos pistola semiautomática e eles usam metralhadoras. Aí ele só mostra, né, o cartãozinho pro Batman. Porra, muito foda. Não, antes de o cara conhecer o personagem do próximo filme, no final do primeiro você já fica com aquela expectativa. Por uma carta só, né? Por uma carta, cara. E todo o viral que fizeram também na época, né? Do Coringa, antes do filme lançar, já começou a alimentar. Começou a fazer com que o vilão ficasse foda, né? Cara, eu assisti Dark Knight no cinema, né? E gostei, é um bom filme, né? Talvez até tenha que assistir de novo, mas achei um filme super estimado, assim, olha, sabe? Cara? Eu só falo uma coisa, depois que você falou que você não gosta de Senhor dos Anéis, pô, pra mim você pode falar qualquer coisa agora, tá ligado? Você pode molhar, falar qualquer coisa, cara. Tá, cara, eu acho que o The Dark Knight mereceu todo o hype que fizeram em cima dele, cara. E eu acho que ele não só atendeu, mas superou muitas expectativas, cara. Seu primeiro lugar, hein? É o Hannibal Lecter. Porra, o Hannibal é foda, cara. Engraçado, a motivação dele é o quê, cara? Eu tava falando com a Vi um pouco antes. Fome! A motivação dele é fome. Falando justamente isso com a Vi. Não, mas o que eu acho, assim, eu acho que o Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes é foda e tudo, mas eu acho que o Hannibal Lecter do A Origem do Mal, do Hannibal, daquele último filme, eu acho que ele é mostrado como vilão. Ali ele é mostrado como o vilão do filme. Porque nos outros filmes ele é um vilão, tipo, mas não é o vilão principal. É tipo meio um vilão meio coadjuvante. Não, nos outros filmes ele é um vilão, né, cara? Ele não é o vilão, não é o antagonista. Pô, eu vou discordar um pouco de você. Não é cara. O vilão, ele é um dos vilões. Mas agora no Hannibal, A Origem do Mal, ele é o vilão principal. Não faz tanto tempo que eu assisti esse filme, mas pelo que eu vi, ele não é Flux e Cheire, beleza. Mas eu acho que ele se enquadra também, em bons momentos, ele se enquadra como vítima, pô, no Origem do Mal. No começo do filme, ele se enquadra como vítima, sim. Mas eu quando mostra a origem, de por que ele começou a se tornar canibal e tudo. Mas depois não, né? Depois ele já mostra por que ele é vilão, cara. Ele teve uma infância bem traumatizante, cara. Eu acho que ele... Mas, cara, essas paradas de tentar mostrar por que o cara tá fazendo aquilo, pra mim não cola muito, sabe? É uma coisa muito rasteira, velho. É, cara. O Hannibal não é muito mais foda no 1, no Silêncio dos Inocentes? Eu acho ele muito mais foda lá. Eu não preciso de um motivo de por que ele é um médico canibal foda, sacou? Eu acho o seguinte, eu acho que isso varia de filme pra filme. Se o filme fica bom, apesar que muita gente critica o Hannibal Origem do Mal, eu gostei, cara, eu gostei. Eu achei que foi plausível a explicação que eles deram, eu achei que foi uma coisa interessante. A única coisa que eu acho escrota desse Hannibal Origem do Mal é uma hora lá, que ele conhece uma mulher japonesa, né, e tudo, ele tem todo um ensinamento samurai, né, que a mulher fala pra ele, aí tem uma hora que ele pega uma máscara de samurai, aquela parte que fica assim no rosto, sabe, na boca, assim, e coloca... Focinheira gigante. Coloca assim no rosto, como se fosse uma referência, dando a entender aquela máscara que ele usa no Silêncio dos Inocentes, pra proteger, sabe, isso eu achei podre, tudo isso bem que ele não... Isso foi muito forçação de barra, mas sabe qual é a outra parada que eu achei escrota? Desse Origem do Mal, é o fato que, tipo, no primeiro filme, no segundo e no terceiro, que é os filmes que ele aparece, o Anthony Hopkins, o cara tá lá, ele é um monstro, ele é o Drácula, carne humana, a gente falou, porque, né? Ele como gosta, ele é o Drácula, ele come carne humana porque ele gosta, ele aprecia, sacou? Então ele é uma pessoa realmente maléfica. No primeiro filme, no A Origem do Mal, os caras tentaram dar um motivo, sacou? Tentaram fazer um monstro e deixar ele com o público sentir simpatia pelo monstro, sacou? E o Hannibal é um cara que é um personagem que nasceu pra ser monstro. Ele não nasceu pra ser um cara injustiçado. Eu acho que na Origem do Mal mostra por que ele começou a gostar de carne humana. Ele começou quando foi que ele provou carne humana pela primeira vez e gostou. Que foi quando ele comeu a carne da irmãzinha dele. Aí colocou os nazistas, aí os nazistas forçaram ele comer a própria família. Isso é muito podre, cara. Não, mas isso daí, filho, isso daí é só pano de fundo, só pra enfeitar. Porque a essência do cara mesmo, ele come porque ele gosta. Ele come porque ele comeu a carne da irmã pela primeira vez e gostou. É aí que vem a origem do monstro. Mas esse que é o lance, porque ele o que a Origem do Mal dá a entender é que ele virou um monstro por força das situações que ele tava, sacou? E não por ser um monstro. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho o seguinte, como muitos casos já ocorreram de serial killers, e acontece até hoje, é que existe muito aquilo do mal oculto na pessoa, sabe? Tem pessoas que podem ter uma certa tendência, mas por falta de um empurrão na circunstância da vida, essa pessoa nunca despertou aquele mal. Da mesma forma que tem pessoas que passam por traumas muito piores que esses e nunca viram serial killer, tem outras que por pouca coisa vira. Eu acho que o Hannibal, ele sempre foi um pouco doente, sabe? Só que pelas circunstâncias, ele despertou ainda mais aquilo. Tanto é que no começo, apesar dele parecer... Ele parece ser um pouco injustiçado no começo, parece. Mas já da metade pro final, você vê que as medidas que ele toma pra que... A maneira que ele se vinga e tudo, já é uma coisa muito que... Foi além das proporções que ele poderia ter com uma pessoa normal, sabe? Sabe por que eu não acho isso? É porque, tipo, quando eu vejo da perspectiva de filme. Porque os caras escrevem aquilo, escrevem aquelas cenas, aquelas paradas, com um objetivo, sacou? É, nada tá no filme sem ter um motivo pra estar lá. Tanto que, tipo, se você vê um cara falando de uma gaveta, você vai saber, você pode ter certeza que mais na frente do filme aquela gaveta vai, é onde vai estar, sei lá, os papéis do cara. Estilo tipo, joguinho, né, cara? Você é... pega uma chave porque vai ter alguma porta importante. Exatamente. Pra então eles colocam, tipo, ele, o cara sendo injustiçado por nazistas. Porra, o clichê do tamanho da minha casa. Aí os caras forçam ele a comer a própria família. Aí mais pra frente ele mata o cara lá porque o cara sacaneou a tia dele, sacou? Isso é muito podre, cara. Não, eu entendo, eu entendo. É aquela história, se o cara é um canibal no outro filme, então vamos fazer, inventar uma coisa pra chegar até nisso. Não, né? Pra mim não tem que inventar nada. O cara é, pra mim o cara nasceu com 80 anos de idade comendo gente, sacou? Aí é que tá, né? Pra você, mas pra maioria das pessoas tem que ter uma razão. É, justamente, pra mim ele não tem que ter uma explicação pra aquilo, sacou? Ele é um mal perene, por assim dizer. Ele sempre esteve lá. Mas sim, o que eu tô querendo falar, e talvez a gente não vai chegar a um consenso nunca, assim, é porque existem casos que parecidos com dele na vida real, entende? Mas essa questão, cara, a vida real é chata, o filme é foda. Sim, não, mas eu tô dizendo o seguinte, cara, você fala assim como se aquilo fosse muito improvável, sei lá, e, pô, já aconteceu muitos casos de pessoas que sofreram traumas parecidos e virou coisa... Não, cara, essa é isso que eu tô dizendo. Não é que é muito improvável. Tipo, o cara ser forçado a comer tal pode ter despertado isso nele. Essa é a questão. Pra mim, o Hannibal, do primeiro ao terceiro filme, ele deveria ser uma coisa que não está ligada à humanidade, sacou? Como ela é. Ele deveria ser, tipo, o diabo, sacou? A encarnação do mal. Ele não deveria ser humanizado. Como se simplesmente, se fosse falar da origem dele, ele simplesmente nasceu sem nenhum problema e chegou assim, tipo, pô, eu quero comer gente e vou comer agora. Seria isso, mais ou menos, né? Tipo, pra mim, a vida do Hannibal deveria ser tratada como aqueles filmes que não tem explicação e que o vilão vence no final, sacou? Ele não deve ser tratado como tendo motivos pra isso. É, eu gostei do filme tudo, mas eu tive que separar um pouco os filmes, porque o Hannibal do Anthony Hopkins é outra coisa, lógico. Porra. Principalmente no Silêncio dos Inocentes, eu acho que ele está... Toda a inteligência dele, né, cara? Você não pode, na cela dele, não pode ficar uma caneta que ele faz uma arma, né, com a caneta. Pô, aquele lance, tipo, no final do Silêncio dos Inocentes, do jeito que ele foge, sacou? Que ele arranca a cara do policial com dente. Porra, isso é muito cara. E tem, não sei se é, acho que é no Dragão Vermelho, né, que ele chama um pessoal pra jantar na casa dele, né? E ele dá comida, né, cara? Ele dá carne humana pras pessoas. Eu acho que meio como se ele que falasse, cara, isso é bom. Eu não sou doido, né? Isso é bom. Todo mundo tem que comer isso, porque isso é bom, tá ligado? E o povo fala, não, isso tá uma delícia, né? O que é isso? Ele só, se eu falar, você não ia acreditar, né? Ele fala assim, uma forma, como se fosse como se ele estivesse falando ali aquele papo casual, né? E na verdade ele tá falando a verdade mesmo, né, cara? Se eu falar que isso é carne humana, você não vai acreditar mesmo, né? É, cara. É o que a gente falou, ele é meio que como se fosse um Drácula menos sobrenatural, digamos. Fábio, assim, o que você tem a adicionar sobre isso? Eu queria ouvir uma opinião sua sobre essa discussão, cara, nossa. Dos filmes, eu só assisti O Silêncio dos Inocentes, desses todos aí. Por isso que... Mas, porra... Ah, sei lá. Porra! Não, tá ótimo. Vocês já falaram tanto aí. Primeiro lugar agora de quem é agora? Foi a Vi e a Ike. Né? Então, primeiro lugar, eu tenho um motivo... Eu vou fazer uma releitura dos outros pra... Antes de explicar quem é e por que é o meu primeiro lugar. O quinto lugar eu coloquei só pelo visual. O quarto lugar, que foi o Predador, ele tá lá como o mal capanga. Aquele é inteligente, é forte, tem recursos e armas sinistras, mas ainda é uma criatura que tá lá pessoalmente, sacou? Ele não tem um exército, não tem poder, além de um soldado, sacou? É um soldado, basicamente isso. O meu terceiro lugar foi o Darth Vader. Ele já pode ser visto como... ainda pode ser visto como uma só pessoa, vulnerável a golpes físicos e tal, mas agora já é um mal corrompedor. Tanto por usar o lado negro da força, toda a mecânica do lado negro da força, quanto o fator de autoridade. Ele é o maior na hierarquia do Império, abaixo do Imperador, sacou? Ele comanda tropas, ele tem aquele poder do medo que ele inflige sobre as pessoas e tal. Em segundo lugar, vem o Sauron pelo fator de, além de ter autoridade, além de ter um poder físico na época que ele era físico ainda, ele tá um nível acima porque ele é um mal imortal, um mal intangível, sacou? É um mal também que tudo vê, até porque ele é um olho gigante, né, cara, em cima de uma torre. E ele é um mal já mais bíblico, por assim dizer. Ele é o mal, né, cara? O diabo, né, cara? Exatamente. E agora, em primeiro lugar, eu vou colocar, vai ser uma surpresa pra alguns, mas uma obviedade pra maioria, mas tensão, pra mim... velho. Mas pra mim, quem tá em primeiro lugar como o maior vilão que já deu as caras no cinema é Cthulhu. Mas aí fala que em filme foi que ele apareceu, né? Porque pois é, teve vários filmes que... Eu conheço o vilão, mas não conheço o filme. Bom, Cthulhu, primeiramente, ele foi, obviamente, nascido e teve a maior difusão dele na literatura, óbvio. Mas ele já teve vários filmes que tratam do mitos de Cthulhu, como Lovecraft descreveu diretamente, que, por exemplo, tem um filme chamado Cthulhu, especificamente. Tem outro filme chamado Sombra sobre Innsmouth, também trata sobre Cthulhu e a mitologia diretamente. E tem também uma miríade de filmes e histórias baseadas e que às vezes até deixa subentendido a ação de Cthulhu e dos seus pares, sacou? Por exemplo, A Beira da Loucura, com Sam Neill. É um filme que é... John Carpenter, né? Isso, exatamente. Que é obviamente baseado nos mitos de Cthulhu. Tem histórias da Liga da Justiça, por exemplo, que você claramente enxerga influências cthulianas. E até quando o vilão aparece, você vê que é Cthulhu, mas não mostra, sacou? Não diz nada. E pra mim, ele tá nessa posição como primeiro, como o maior vilão, pelo poder que ele tem e pelo que ele representa. Porque ele não é simplesmente um mal com autoridade, ele não é simplesmente um vilão indestrutível. Ele é simplesmente um vilão que precede a própria humanidade e precede a própria Terra, sacou? Ele não é feito da... Ele sempre existiu. Isso, ele sempre existiu. Ele é feito de uma matéria diferente da matéria de tudo que nós conhecemos. Ele é um mal que não pode nem ser mesmo classificado como mal. Ele é algo completamente diferente. Cara, sacou? Que você me fala assim, parece que ele é não só está acima do diabo, como também ele é como se fosse um antideus, né, cara? Exatamente, cara. É tão acima do mal normal que ele... Tudo que gira em torno dele é profano, é maldito. Tudo que tem o nome de Cthulhu escrito traz desgraça, sacou? Se você vê as histórias dele, tanto que, diferente, por exemplo, de um personagem que faz um pacto com o diabo, que tá lá, vai ter a volta dele eventualmente, vai ter o preço dele cobrado, um cara que faz um pacto com Cthulhu, ou até mesmo um cara que começa a descobrir a grandeza do que é Cthulhu, o cara já tem a sanidade dele drenada ao máximo, sacou? É uma realidade que destrói o cara simplesmente dele saber que existe nas histórias em que ele tá lá. É difícil descrever isso, cara. Mas acho que você até conseguiu descrever bem. Ele explicou bem o porquê da escolha dele. Mas e eu montei a minha lista com essa escalabilidade em mente, sacou? E por isso que eu acho que o Cthulhu é o foda da lista. Eu fico até acanhado, pô, do meu Coringa agora, cara. A princípio a gente tava tentando fazer uma... Depois de falar de todos esses 20 vilões... 20 não, um pouco menos, né? Porque teve uns que se repetiram. A gente tava tentando... queria fazer um top 5 só da gente, mas eu acho que vai ser uma tarefa meio impossível, né, cara? Não, mas então... vão chutar aí dessa lista. Vão só por vamos cima. Tentar, vamos tentar entrar em um consenso. Qual foi o quinto lugar de cada um? Meu foi o Temil. O meu quinto lugar foi o Cenobitas e o... Ai, caralho. O Pinhead. O Pinhead, mas ele foi mais pelo clima, né, cara? Aparência e background, por assim dizer. O meu foi o Hal, né? O seu foi o Hal. que foi mais pela grandeza do filme. É, o Hal e o T-1000 é semelhante, gente, só que um é mais físico, o outro é mais, sei lá, psicológico. Da Vivi foi qual? O meu foi infantil. Ah. Da Cruella. Cruella, Devil. Cara, eu ficaria com o T-1000, cara. Eu acho que eu ficaria com o T-1000 também pelo lance dele ser não só clássico, como ele foi, assim, o filme é clássico e o estilo daquele vilão acho que foi também bem revolucionário, sacou? Então, quinto lugar, T-1000? Fechou. T-1000 acho que fecha. Uhum. Pronto. Quarto lugar, acho que o meu não vai pra frente, que é uma coisa mais que eu gosto mesmo, que é o Stansfield. Nem o meu, né? Porque todo mundo deu risada, porra, né? O Leão de Cavanhaque. O meu foi qual, Mike? O meu foi o Predador. O meu foi o Bife, né? O Bife, eu tô mais pro Predador. Pô, eu vou dar minha opinião, porque eu poderia mudar, obviamente, como eu mudei no caso do Pinhead. Mas eu ainda acho que seria o Predador, porque eu não veria o Bife como vilão, sacou? Acho que o Bife ele não é mal. Se você for ver pela maldade, assim, é o Predador mesmo. Mas se você olhar pela maldade... Tipo, na verdade, nenhum dos dois é mal, é. Porque... Nenhum dos dois é mal. Só que o Predador, ele tem o fator da... A moralidade e, tipo, que ele mata, sacou? É, o esquema do Predador não é que ele... A questão não é se ele é mau ou se ele não é. A questão é o medo que o ser humano tem encontrar o Predador. Não, e outra, cara, uma parada que eu lembrei aqui, uma comparação muito foda, que eu acho que eu vi uma vez. Tipo, o Predador, ele é a visão da ficção científica do bicho papão, né, cara? Ele vai atrás, caralho, de você e, porra... Boa sacada. Então, fechou. Boa. Fechou? Vi? Foi. Você, Vi. Predador? Sim, sim. Dormiu? É que eu não tô... Deu um lag, eu não entendi direito o que vocês falaram. Mas beleza. É. Beleza. Terceiro lugar, o meu foi o Pazuzu, Demônio do Exorcista. O meu foi Darth Vader. O meu foi Saul. É. Cara... E o meu foi o Cabelinho de Cabelinho de Beisola. Olha, eu vou propinar que eu não conheço o Cabelinho, né? Cara? Essa vai ser uma briga foda, sacou? Essa vai ser difícil agora. Vai começar a complicar agora, né, cara? Porque, porra, o... Exorcista. Eu ficaria entre... Eu não saberia em qual dos três não-humanos votar, sacou? Ah, eu acho que devia ser 3A, 3B, 3C. Porra. Assim, na minha opinião, eu tiro o Darth Vader daí. Eu acho que o Darth Vader tem que ficar mais à frente em vez de terceiro lugar. É o que eu ia dizer. Eu ficaria o Sauron ou o demônio lá. Eu acho que eu vou perder nessa, então. Tipo, eu só não voto no Darth Vader agora, que o Darth Vader merece uma posição... acima. É. Então, mas entre o do Exorcista e o Sauron, cara, eu ainda acho que eu votaria no Sauron pelo lance da fantasia, sacou? Porque além dele englobar o mal demoníaco que o Pazuzu também tem, uhum, ele ainda tem aquele lance do mal de fantasia, de ter minions que correm pela terra, exércitos que conquistam. Sacou? Meu voto também é do Sauron. É, o meu voto é pro Exorcista. Aí eu também, empatou. Cara, eu votaria no Exorcista, porque apesar de ser um vilão fantástico também, eu acho que é um que se aproxima mais da nossa realidade, sabe? Eu acho que é mais fácil de tocar, gente. E você também não gostou do Senhor dos Anéis. Não, mas se fosse um vilão bom... Então, quanto eu acho que é o demônio do Exorcista, teria... Assim, o lance das Minions que o Aiken falou, por outro lado, ele pode invocar essas hordas e todo esse exército, mas eu acho que o Sauron peca por ele não ter o fator medo, sabe? Talvez medo pros personagens, entendeu? Mas eu não digo medo pro espectador. É, isso que eu ia falar. Ele bota o medo do caramba nos personagens. Talvez o Aragorn se cague de medo. Porra, nego se caga só de ouvir o nome, né, cara? É. Tanto é que a língua de Mordo não pode ser pronunciada. Pois é, né, velho? Isso é foda, cara. Mas, assim, eu acho que essa posição fica aí disputada, cara. Acho que essa vai ficar... Fiquem aberto? Eu acho que essa fiquem aberta entre Nesse os dois. No caso, cara, eu acho que pode dividir. É. Até porque são maus parecidos, no final das contas, em cada um no seu universo, né? É, são maus bastante semelhantes, então, né, então, terceiro lugar vai ser um top 6, né? O terceiro lugar vai ficar dividido entre o demônio, o exorcista e o Sauron. É. Segundo lugar, tem o Darth Vader. Fechou já. Vou nem dizer isso. Qual o Davi mesmo? John Doe. Ah, o John Doe do Seven. Apesar de eu gostar muito de Seven, acho que Darth Vader e John Doe... Cara, também tem outra coisa. Darth Vader, se não entrar nessa lista também, vai ser foda. Não, mas ele pode entrar em primeiro, né? De alguma forma, né, cara? É. Mas eu digo o seguinte... Ah, mas acho que primeiro... Afinal, ele é tão foda que ele escalou todas as posições. Assim, eu só acho porque... Aquilo que eu falei, o John Doe, apesar de ser... Eles... ter muito da inteligência, o esquema dele, é aquilo que eu disse, né? A gente só conhece o vilão no final, né? E a gente conhece mais o trabalho dele. Não que isso faça ele um vilão menor, mas, sei lá, eu acho que faz com que a gente não se identifique muito. Já o Darth Vader, quando ele dá o primeiro passo lá naquela nave, com aquela respiração sem falar nada, só pelo traje e a respiração... Porra, e a marcha imperial tocando, aí você já vê que... Você sabe que o cara que tá ali é f***. Eu acho que é mais pelo impacto, né? E também, é claro que o fator clássico pesa aqui, senão é capaz dos fãs nos matarem. Não, acho que a gente se mata, né, cara? Porque, porra... Sim, porque eu acho que não ter o Darth Vader numa lista, numa posição, pelo menos, privilegiada, tá foda, né? Agora, eu já tô me antecipando. Uma coisa... É o seguinte, Darth Vader, eu sei que o meu Coringa não vai ficar no primeiro lugar, né? Mas aí eu já fico naquela, se o meu Coringa não fica em primeiro lugar, eu falo, caralho, Darth Vader tinha que ser primeiro, né? Alguém colocou o Darth Vader em primeiro? Não, ninguém colocou o Darth Vader em primeiro. Ninguém colocou, ninguém. Quem foram os do primeiro? O meu foi o Hannibal. O meu foi o Coringa, do primeiro lugar. O do Fábio foi a Mulher da Marreta e o meu foi o Cthulhu. Cara, eu fico com o Hannibal. Mas é que tá, você fica pra Hannibal pro primeiro lugar? Dadas que... Os nossos. Não, não, vamos fazer o seguinte, Vamos escolher o pessoal do Tier 2 e do Tier 1, e depois a gente põe eles dois pra disputar o primeiro lugar. O que vocês acham? O outro foi o Darth Vader, né? O que, uma final? Pênalti. Então, qual foi desses que a gente falou aqui, do primeiro lugar, acho que é o Hannibal. Não querendo menosprezar o público, eu não quero ficar doido, lógico. Não, eu votaria também no Hannibal, pelo seguinte motivo, apesar de eu achar que Cthulhu é acima do vilão, eu acho que ele não é um vilão presente ou icônico o suficiente no mundo dos filmes pra tá nessa lista, sacou? Eu acho que pelo menos não na geral. Ele não é um vilão conhecido. De fato. E ele nem é um vilão que você encontra. Ele é aquele vilão que você ouve falar, sacou? Se você tiver sorte. Então... O Hannibal. Então eu acho que eu voto no Hannibal facilmente. Hannibal. E agora? Então, dadas as circunstâncias, eu já falo que Darth Vader primeiro, Hannibal segundo. Vai ser uma coisa engraçada, né, cara? O cara que ficou em segundo numa lista, o outro ficou em primeiro, mas na minha opinião é isso. Vencedor moral, né? Na verdade, eu acho que Darth Vader é o concurso. É Darth Vader, então. Eu acho que Darth Vader em primeiro também, não só pela... iconicidade dele, né? Sessão dicionário aqui agora, mas não só pela iconicidade dele, cara, mas até por tudo Iconiquitude, né, cara? porra. Mas assim, por tudo que ele representa, pelo mal de corrupção, pelo autoridade maligna, não tá vindo a palavra agora na minha cabeça, mas autoridade... Você gastou todas as palavras no Cthulhu, né, cara? Pois é, né, cara? Não, tipo, porque eu acho que o Darth Vader, ele representa muitos tipos de mal, sacou? E também, cara, como eu disse antes, apesar do... Além do ícone, né, do que ele representa, ele tem todas as características de um vilão. É. Que é a elegância, né, é a falta de piedade. Pô, você olha pra ele e você vê que ele é um vilão, né, cara? Ele tem a aparência de um vilão. É indiscutível. Agora, a grande conclusão desse Gavistática é que eu vejo que a gente é fraco, né? A gente engana, por mais que eu falei que a gente tava querendo quebrar o tabu, né, cara? Darth Vader em primeiro lugar. A gente tentou driblar isso, mas no final a gente não consegue, cara, né, cara? A gente não quer seguir a bola. cara. Então, relembrando a lista no total aqui. Em quinto lugar, Temil. Quarto lugar, Predador. Certo. Terceiro lugar foi um embate. Demônio Pazuzu com Sauron. Segundo lugar... Hannibal Lecter. Chegou ali pertinho do primeiro, mas perdeu nos pênaltis. Coitado. É, como diria, né, cara? O poder de devorar um homem inteiro não é nada perto do poder da força, eu diria. Porra, cara, você conseguiu achar a piadinha no final. Cara. Nos últimos minutos. Cara, eu tava pensando, nossa, mas não saiu nenhuma piada infame, né? Gavetágico, cara, aí essa. Cara, então Darth Vader como grande vencedor. Palmas, velho, pra ele, né, cara? Palmas, e a marcha imperial seguindo aí. Tive muitas horas de lag agora. Tá mal ela, viu? Vocês querem continuar sem mim, cara? Porque... Eu não sei se é você não, velho. Você aqui tá, tá tranquilo, velho, pra mim. Pra mim também. Não sei. Então vamos continuar sem o Fly, né, cara? É, o problema deve ser com ele. É. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é, a gente tá muito articulado hoje, né, cara? Tá foda hoje. É, pergunta. Quantas horas de sono cada um teve essa noite? Então, eu falo o que, que eu acho de vilão, então? Pode falar, porque eu já falei que pra mim vilão é o antagonista. Ah, é, né? Você pegou um sinônimo e falou que é o vilão. Cara, vocês ouviram música tocando agora? Não, cara, não, peraí. Não. Música não, cara. Eu gelei aqui agora. Era um cântico gregoriano agora. Eu juro assim. Que eu ouvi era música. Era Hilarie, né, cara? Hilarie ao contrário. Não, velho, era música que, tipo, sabe aquelas. Aquelas bandinhas antigas, sacou? Nossa, foi tipo. 2 segundos de música, mas puta que pariu. Que coisa estranha, cara. Continuando. Cara, olha, eu tentei aqui me passar de conhecido do assunto, mas o que é Cenobita aqui? Eu tô curioso. Alô? Alô, alô? Alô, alô, alô? Fala, porra! Ih, caralho, caiu. Finalizou. Porra, agora deu um lag bizarro, velho. Quem caiu foi o Flyfish. Pô, a gravação tá medonha, cara. Eu ouvi até musiquinha.